isso mesmo, meu querido, eu vou chegar só no psicológico. Pontua como relógio, tic tac. O tempo nunca para, revolução geral. Eu vou seguindo a jornada 2.0.1, eu tô firmão com os parceiros. Na firma só guerreiro, nas vielas, nos becos. Fechando ponta a ponta, sintonia total. Sem corte, sem dubleto, personagem é real. Em busca dos malotes, várias frutas trancadas. E a madame na Europa, gastando a doidada. Embaçado quando vem o moleque menor. Grita assalto no farol, tira sua vida sem dó. Vai saber quanto tempo ele sofreu calado. Com os irmãos passando fome, o pai sem salário. Eu já nem sei se morre mais no Rio ou na Alcaida. Aqui na grande São Paulo ou na faixa de trás. Eles acham que tava bom, que tava tranquilo. Que nós tava moscando, olha só que milho. Agora já era, eu tô de churi na mão. Assim me fala pra arriscar, pra estourar sua audição. Eu vim foi da cinza, sem limite, sem medo. Do Nordeste pra cá e delectos do gueto. Eu vim foi pra ficar, da ponte pra cá. Vim pra lutar contra os guitarras. É nóis que tá, Emiliano no bagulho, dando um salve pros moleque que o estudo é o escudo. Quantos caras que eu já vi, que morreu tão novinho, que fazia pra castelo, sonhos lindos, enfim. Mas sempre é assim, de polícia, tem nada pra matar. Revolta entre os parentes, do lado de cá. Eu já vi vários talentos pra ser destaque no Barça. Com os pessoas gemados, frustrado na barca. Você vê, né doidão, vários talentos aprisionados, que podia estar nos gramados. Mas agora é diferente, o jogo mudou. É resolvida pelos pentes, as mandados tambor. Não tem fita bonita com a ciclope na cena. Não tem Nike, Adidas, nem patrocínio pro esquema. Se eu fosse Zé Povão e não montasse meu time, eu ia estar pelos clãs da moada e bem triste. Não ia ter as cachorrinhas falando pra mim que eu sou a razão, um sonho lindo sem fim. Apareci na sua vida igual a estrela cadente. No piscar, diz aí, eu já sumi de repente. Eu sei o que elas querem, eu sei do que elas gostam. Igual os pés de black da polícia na bota. Miliano de jornada, eu tô brigando na arena. Doidão e Rafael chega somando na cena. Formação de quadrilha, nas é linha de frente. Sem arma, sem colete, as MK, as piquete. A trilha sonora faz São Paulo tremer. Sem ciclone, terremoto, aperta o peito, cê vê. Formação de quadrilha, nas é linha de frente. Sem arma, sem colete, as MK, as piquete. A trilha sonora faz São Paulo tremer. Sem ciclone, terremoto, aperta o peito, cê vê. Destro o corte do rap pesado. Veridicou, tamo juntão. Intelectos do gueto chega linda. A quadrilha tá formada e vamos pro arrebento. Sem arma, granada, só a cara e o talento. Ré, quer pra catar os malotes, chamar no brinde. Os bico vê, não entende, quer saber, tô firme. Poucos lembrou, mó veneno, pedal louco. Mas agora eu tô de volta, nas pistas, no jogo. Lúcido e sóbrio, com a mente equilibrada. Minha palavra vale um tiro, não tem volta, se dispara. Ecoa, estronda, terroriza, treme o chão. Tô aqui, por paixão, amor, não por emoção, certo? Se é assim, tamo junto até o fim. A formação de quadrilha, eu por vocês, vocês por mim. Não tem carro, nem moto, nem puta, nem modelo. Nem dólar, malote que corrompe os verdadeiros. Não tem clichê, não tem dublê. Na cena real, vejo sangue escorrer. Diversas noites, escutei eco de tiro. Observei, o conflito é verídico. Tá berrado, pior que o Vietnã. Só por Deus que eu tô vivo, só ele sabe do amanhã. Quantos pipoca, quantos traíra, quantos pilantra que conspira. E acha que tá bom e pensa que eu tô moscando. Enquanto cê tá indo, eu tô voltando. Bem intencionado, disposto a qualquer fita. Intelectos do gueto é formação de quadrilha. É formação de quadrilha, nós é linha de frente. Sem arma, sem colete, as MK, as piquete. A trilha sonora faz São Paulo tremer. Sem ciclone, terremoto, aperta o peito, cê vê. É formação de quadrilha, nós é linha de frente. Sem arma, sem colete, as MK, as piquete. A trilha sonora faz São Paulo tremer. Sem ciclone, terremoto, aperta o peito, cê vê.